Olá, ouvintes, boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Nostalgia, Som e Magia. Aqui no Canal 1 da sua Antena Live, edição para este domingo, dia 6 de abril de 2014. Uma edição que nos traz só música daqui do nosso país, música portuguesa. A edição de hoje vai abrir com Lara Lee e o tema Telepatia, Teresa Silva de Carvalho com Canção Grata e José Cid com o tema Mulher. Lembra-se dele? Esta música é uma música muito bonita, que faz parte do álbum Nunca Mais é Sexta-feira, de 1996. Apesar de ser um salto recente no tempo, apenas 18 anos, a verdade é que já lá vai muito tempo desde que esta música não é ouvida. Por isso, é quase como se fosse dessas dos anos 80 da Lara Lee e da Teresa Silva de Carvalho. Vamos ficar então com estes três temas. É assim que se abrem as portas de mais um Nostalgia, Som e Magia, aqui no Canal 1 da sua Antena Web. Vamos à música, ouvinte. Boa noite. Penso em ti, acredita. Adivinhei-te em segundos, quando jurámos eternidade.

E já cá estamos, ouvintes, depois destas três músicas, vamos agora ficar com mais três. Mais três sucessos também. Por exemplo, esta Leitaria Garré. Lembram-se dela? É de Vitorino. Vamos ficar com esta música, que foi um sucesso há uns aninhos, não é? Há muitos anos. Logo depois, vamos também ficar com um outro tema de sucesso. Este mais agitado chama-se Quem É? Quem É? Música do cantor Toy. Depois o Marco Paulo vai trazer-nos Tu. Três músicas, estas duas mais mexidas. Mas também é bom a gente mexer um bocadinho, não ficamos apenas pelas músicas calmas. Porque há muita coisa boa, mais agitada, boa também para recordar dos nossos programas. E a Nostalgia Sem Magia não é um programa de baladas, é um programa de recordações. Por isso, faz todo sentido que tragamos também essas mesmas melodias. Mas é com música mais calma que vamos iniciar esta sequência, como já disse. E depois então, agitando com o Toy e Marco Paulo, respectivamente. Vamos à música, ouvintes. Recordamos então estas três bonitas melodias, por todos os efeitos, mexidas, mas também bonitas, não é? São músicas com melodia. Vamos à música então, volto daqui a pouco para mais música portuguesa. Ah, pois é, hoje é apenas isso, ó. Música do nosso país. No Chiado há terninha às vezes, sorridentes vão de mão na mão. Bons rapazes são bons portugueses, ai madama, sua indigestão. Ideal das empregaditas, a finória vai um figurino. Com carcaça veste muitas chitas, diz olé pro Monte Fiorino. Leitaria Garré, dá cá o pé, vai tirar a mão, João da coxa doce. Já está, antes não fosse. Chaco torradas, João, pra onde é que eu vou? Já fui, mas já não sou. Linda mocidade, foi-se só embora, fica-me a saudade. No Chiado a tardinha às vezes, sorridentes vão de mão na mão. Rapazes são bons portugueses, ai madama, sua indigestão. Ideal das empregaditas, a finória vai um figurino. Com carcaça veste muitas chitas, diz ao Zé para o Monte Fiorino. Leitaria Garré, dá cá o pé, vai tirar a mão, João. Coxa doce, já está, antes não fosse. O saricote foi parar a Marques, lá para as belas artes, assim mesmo é que é. Diz o progresso, chá com curadas, João, pra onde é que eu vou? Já fui, mas já não sou. Na companhia do Canal 1. Há por aí quem diga que passa a vida sem ter amor, e aqueles que mais falam são os que embalam a maior dor. É para fugir de tudo que com certeza falam assim, mas se o amor aperta, sofrem calados até ao fim.

palavras que não sei dizer. E já cá estamos ao auditório depois de Perco a Cabeça e Não Tu, do Marco Paulo. É a música que passamos a ser certa, mas eu troquei aqui o título. Chama-se Perco a Cabeça. Doce com Amanhã de Manhã, uma música que já vem conhecida de todos nós. E também um outro tema que, enfim, espero que gostem, não é? E que teve também assim o seu impacto naquela altura. Os Sétima Legião vão cantar-nos Por Quem Não Esqueci. Por fim, os Heróis do Mar vão cantar-nos Supersticioso. Música curiosa que fez muito sucesso também naquela altura, década de 80. E nós vamos aqui recordar. São as próximas três de edição de hoje da nossa Hora Zero. Da nossa Hora Zero. Da nossa Nostalgia Sem Magia. Começa às zero, mas tem outro nome. Vamos à música, ouvintes. Ficamos com estes três temas, começando com as Doce e o seu Amanhã de Manhã. Chuva cair, eu vou te abraçar e prender-te então no

volta, ouvintes, já quase no término do nosso Nostalgia Sem Magia. Vamos agora recordar três grandes clássicos da música portuguesa do princípio da década de 90. Aliás, um deles ainda é da década de 80, é o Rua do Carmo, dos UHF, é, não é? Acho que sim. Bom, UHF com o Rua do Carmo, depois Santos e Pecadores com Não Voltarei a Ser Fiel, que já é mais para o final da década, e o Paulo Gonzo com Jardins Proibidos. A música até faz parte do álbum de 86, My Desire, que o cantor lançou, cantado em inglês. E esta é a versão portuguesa desse tema chamado, em português, Jardins Proibidos. São as próximas três que vamos aqui ouvir, e daqui a pouco, quando eu voltar, já será para as minhas despedidas. Para já, deixo-vos então com a Rua do Carmo, um bocadinho mais rápido. Vamos recordar, no tempo do rock, os UHF. Hey! mais perto. Sentindo que o tempo corre incerto, ouvindo sons que sou eu sei pensar. Sorrindo parto para outro lugar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Antena Web, Canal 1. Quando amanheces logo no ar, se agita sem crer. Nesse gesto sem pudor, rasga-se o céu e lá vou eu pra me perder, pra me perder nesses recantos onde tu andas sozinho. Ora, cá está, Jardins Proibidos, de Paulo Gonzo, ano de 1993. Não, aliás, momento final de dos Santificadores, final da década de 90 também. E aqui a versão da década de 80, da Rua do Carmo, dos UHF. Chegamos ao final do nosso programa, com mais três temas. E, enfim, é predominante três baladas para acabar o programa, não é? Por exemplo, eu gosto muito da Ana e suas irmãs. A música chama-se Nono Andar. É um contraste com a era do rock que se viveu na década de 80 e 90 também. Vamos aqui recordar também nesta edição uma música que eu acho interessantíssima do Pedro Brunhosa. Essa não é bem uma balada, mas é uma música interessante pela sua letra e pela sua composição instrumental. Estou-me a referir à música Silêncio, do álbum que lançou em 99. E vamos acabar com, aí sim, uma balada. A canção do Engate, na voz de António Variações, década de 80, princípios da década de 80. Ele falou assim em 84, portanto tem que ser princípios, não é? E é desta forma que se fecham as portas de mais um Nostalgia Sem Magia. Eu, Carlos Bonaparte, regresso no próximo domingo. Espero que tenham gostado. Fiquem bem ouvintes. Forte abraço para todos. E até ao domingo, dia 13 de abril. Para fechar, começamos com Ana e suas irmãs e a música Nono Andar. Boa noite. Mais agradável, graças à companhia do Canal 1. sonha mais justo. Tu tens o meu lugar, tens a minha mão redenta, à espera de se fechar nessa tua mão deserta. Yeah.